intimidade comigo não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita. Mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida. Sou o Deus da tua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Mas sondei o teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita. Mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida. Sou o Deus da tua história e ninguém enquanto de glória eu não te honrar. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita. Mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida. Eu sou o Deus da tua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu